Cultura FM 103,3. 26 de novembro. Cinco e um e agora, você está sintonizado na frequência dos grandes clássicos, 103,3, Cultura FM. 26 de novembro. E a última hora de Tarde Cultura de hoje, 26 de novembro, vai com o trio em Mi menor, de Joseph Haydn, com Andras Skiff no piano, Yuko Shikowawa no violino e Boris Pergamenshikov no violoncelo. Thank you. Yuko Shiokawa no violino, Andras Skiff piano e Boris Pergamenshikov no violoncelo, o trio em Mi menor de Joseph Haydn. Agora são 5 horas e 21 minutos. O compositor e pianista irlandês John Field se destaca como o primeiro a escrever noturnos entre os séculos 18 e 19. John Field também se fez notável pela influência que exerceu sobre Chopin. Com a London Mozart Players, o quinteto em Lá bemol maior, de John Field.

London Mozart Players, quinteto em Lá bemol maior, John Field. Agora são 5h33. E a seguir, a Dança Negra, composta em 1946 pelo compositor brasileiro Camargo Guarnieri, na interpretação dos solistas Yo-Yo Ma no violoncelo e Catherine Stott ao piano. Toque brasileiríssimo no Tarde Cultura com esta Dança Negra de Camargo Guarnieri, na interpretação de Yo-Yo Ma no violoncelo e Catherine Stott no piano. Agora são 5h35. E Tarde Cultura continua com Johann Sebastian Bach, concerto para violino e oboé BWV 1055, com Vladimir Spivakov no violino, Alexei Sultanov no oboé e o Moscou Virtuose. Moscou Virtuoso e os solistas Vladimir Spivakov ao violino e Alexei Sultanov ao oboé, o concerto para violino e oboé BWV 1055 de Johann Sebastian Bach. Agora são 5 horas e 50 minutos e, fechando a apresentação de hoje do nosso Tarde Cultura, o compositor britânico Harry Purcell e a abertura da Ode para as festividades de aniversário da Rainha Maria, com o conjunto de metais Equali e a Orquestra Monte Verde, dirigida por John Elliott Gardner. Thank you. Este foi o conjunto Equali e a Orquestra Monteverde, dirigida por John Elliott Gardiner, e a abertura da Ode para as festividades do aniversário da Rainha Maria, do compositor britânico do século XVII, Harry Purcell, encerrando a nossa apresentação de hoje de Tarde Cultura. 5:55. O céu é encoberto em toda a capital, temperatura 22 graus. 94 quilômetros de lentidão são registrados agora no trânsito, que é complicado na marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, no corredor norte-sul, no sentido Santana, e na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes. O governo do Espírito Santo elaborou hoje um plano de ação para auxiliar os municípios prejudicados pela chuva que atinge o estado. O plano de enfrentamento da chuva prevê a mobilização de recursos para agilizar o atendimento aos locais que tiveram ocorrências mais graves ou municípios que estejam em estado de emergência. Amanhã e sexta-feira, mais de 1,5 milhão de estudantes da rede estadual serão avaliados pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. O resultado do SARESP vai implicar diretamente nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, o IDESP, lançado em maio. Nas escolas que atingirem as metas, os funcionários, desde o merendeiro até o diretor, poderão receber o equivalente a 3 salários ou mais. O principal objetivo do SARESP é traçar as diretrizes de mudanças e o aprimoramento da qualidade do ensino por meio dos resultados dos exames. Nós agradecemos a sua atenção e vamos encerrando a apresentação de hoje de Tarde Cultura, que teve seleção musical de Ralf Schwartz, estágio em produção do Bruno Lombizani e as operações sonoras do Renato Alvarenga. Eu, Sérgio Roberto Ribeiro, agradeço a sua atenção e combinamos de nos encontrar aqui amanhã de novo às 3 da tarde em ponto com o seu Tarde Cultura. Até lá, uma boa noite para você.